O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. E nós estamos aqui com a nossa ciência trilógica, né? Que é a ciência que aceita a filosofia e até a teologia como bases para sua investigação. Porque a ciência, se ela não aceita a metafísica, o pensamento racional elevado, a verdade, a beleza, a bondade, e até mesmo a espiritualidade diretamente ligada ao ser divino. Se a ciência não está ligada a Deus, ela não é ciência. E isso Norberto Kepp desenvolveu magistralmente no seu trabalho. Ele tem uma literatura formidável para todos os gostos. E os livros de Kepp são perfeitamente compreensíveis por pessoas de qualquer profissão e qualquer nível de escolaridade, desde que essa pessoa tenha um bom componente, um bom índice interior de ética. Porque a ética é que fornece o verdadeiro conhecimento. Kepp sempre diz o seguinte: ame, aceite o bem para conhecer, e não conheça para amar e para ser bom. Porque o verdadeiro conhecimento, a verdadeira ciência, a ciência equilibrada, ela só pode sair de uma base ética, de afeto, de bondade e de verdade, que é a verdadeira filosofia. Então, todo bom cientista, ele precisa ser um bom filósofo e um bom teólogo. Não, evidentemente, ligado a igrejas, a instituições religiosas, mas, como Kepp coloca, toda a sociedade é divina. Toda atividade é ligada a Deus. Desde um sapateiro, a um lixeiro, a um pipoqueiro, a um rabino, a um... Quando se tem um bom rabino, né? Ou um bom padre. A um bom médico, a um bom alfaiate, a um bom professor. Enfim, toda pessoa que faz bem o seu trabalho, ela é ligada a Deus. E essa ideia de construir-se uma sociedade do futuro evoluída sem Deus é uma total estultice. Porque se uma pessoa pensa sem Deus, ele não pensa, ele delira. Então, os livros de Kepp são uma fonte de conhecimento, até acadêmico, de altíssimo nível, para aqueles que são ávidos, sequiosos da sabedoria e do verdadeiro conhecimento. Nossos livros estão disponíveis pela Proton Editora ou Editora Proton pelo site, mas também nos telefones 3032-3616, 3032-3616. A sede da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, onde nós temos sessões de trilogia analítica psicoterapêuticas, está na Avenida Rebouças, 3819, atrás ou ao lado do Shopping Center Eldorado. Dr. Kepp, se vocês também quiserem saber dos nossos cursos, por favor, liguem para cá ou acessem o nosso site www.stop.org.br ou www.trilogia.ws. Eu escrevi um trabalho ainda na Europa a respeito da sociopatologia, porque a gente notava que o ser humano, ele dava muita ênfase à patologia individual, né? A chamada psicopatologia, e não se importava muito com a social. Então, com o tempo, eu comecei a notar que existe, assim, uma relação muito grande entre uma sociedade doente, uma sociedade, assim, ruim, com a patologia dos indivíduos que habitam nela. Então, se a sociedade tem pessoas mais sãs, ou se um grupo de pessoas é mais são, então as crianças naquele ambiente, ela se torna mais sã, ela se torna uma pessoa melhor. De maneira que existe realmente uma influência enorme entre o grupo social e os seres humanos que nascem, né, e vivem nesse grupo ou no outro grupo. Então eu posso dizer o seguinte, né, que quais são os indícios para notar se o indivíduo é mais são, se o indivíduo é mais equilibrado ou mais desequilibrado. Por exemplo, essa questão das riquezas da humanidade. A maior parte das pessoas querem as riquezas, os bens, só para elas. Então, a maior parte das pessoas, elas não lutam, não trabalham, não se empenham em que o próximo, né, seja assim, também aquinhoado pelas riquezas, pelos bens que ela própria conseguiu. E isso se aproxima muito, né, dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos do cristianismo, que foi fundado, né, que foi criado por Cristo, né? Então, o indício para notar se o indivíduo tem um equilíbrio ou se ele está caminhando para o desequilíbrio, para a moléstia, para o desastre, é verificar se ele está ajudando a humanidade, se ele trabalha para o bem humano, para os outros, ou se ele quer os bens só para ele. Então, outro dado, por exemplo. Agora, eu posso perguntar também ao pessoal aqui presente, ao Léo, né? O Léo foi analista lá em Londres. O que o Léo acha, né, dessa ideia, Léo? É, eu acho que é uma ideia muito importante, né? Porque o egoísmo é uma atitude que é comum, acho que é a todo mundo, né? Quer dizer, a pessoa precisa ter consciência disso para conseguir se controlar. E até gostaria até de citar, se o senhor, se for o momento certo, um assunto que o senhor trouxe no seu último livro, Escravidão e Liberdade, que é justamente sobre a ação. Ótimo. Né? Porque a essência do ser humano é feita pela energia divina. Mas a maior parte do tempo o ser humano não põe essa essência em ação. Então o senhor está dizendo que a ação é o que importa. Aliás, o título do capítulo é assim: o importante é o que você faz e não o que você é. Quer dizer, apesar da pessoa ter problemas e dificuldades, tudo, ela pode ter uma ação assim, na sociedade, útil para o desenvolvimento dos outros e da sociedade. Então, o que importa é a ação, mesmo que a pessoa tenha problemas. Agora, nota, Léo, que existe uma relação muito grande entre essa ideia que a gente traz e o cristianismo. Se a gente for ler, por exemplo, a Bíblia, a gente vai ver que Cristo falou, né, que lá no juízo final vai dizer para aqueles que estavam do lado direito que ele, quando fez o bem para o outro, fez o bem para o próprio Deus. E do outro lado, do lado esquerdo, aqueles que agiram mal, que foram egoístas, que não ajudaram ninguém, então não quis saber nada com Deus. Está interessante verificar isso, que no nosso campo, né, científico, nós notamos que o indivíduo que não se importa com a sociedade, que não se importa com o bem-estar social, é um indivíduo que se torna muito doente. E é um indivíduo que perde todo o equilíbrio. A Aninha quer falar alguma coisa? Doutor Kepp, fala quem é a Aninha, porque senão nossos ouvintes vão falar, mas quem é isso, Aninha? É uma menininha que está lá? É uma menininha de 30 anos, né? Sueca, professora das escolas Millennium Terapêuticas, né? Uma grande professora de inglês, de sueco. Fugiu da Grécia, né? Do frio lá. Da Grécia? Da Suécia. Sim, da Suécia. Isso. Nós estamos pensando sobre essa questão, a desinversão que o senhor fez em quase todos os campos, né? por exemplo, no campo de pedagogia, eu sou pedagoga, né? Estava lendo essa semana sobre o Summerhill, por exemplo, o fundador, ele escreveu assim quando ele criou a escola dele. Quando minha primeira esposa e eu começamos a escola, nós tínhamos só uma ideia principal, fazer com que a escola se adaptasse à criança, ao invés de fazer que a criança se adaptasse à escola. Então, dá para perceber uma inversão assim total, né? E o senhor escreve no livro Escravidão e Liberdade que o ser humano tem que se adaptar ao mundo e não querer que ele se adapte a si mesmo. Agora, vamos ver um outro dado importante para que o indivíduo tenha uma vida feliz. Porque quando a gente, né, fala nessa questão espiritual, né, no cristianismo, muitos pensam, ah, então eu vou para uma igreja e lá, pastor ou padre, então, eles vão me orientar muito bem e aí vou ser feliz. Mas não é uma questão só de ir à igreja, é uma questão de viver esses princípios que são os únicos que trazem bem-estar. Não é uma questão só de, quando morrer, ir para o céu, né, ir para o paraíso, não é só essa questão, mas uma questão aqui para a Terra mesmo, da pessoa ter uma vida equilibrada e se sentir bem, né? Como falavam os gregos lá, que a voz, por exemplo, da consciência é a voz de Deus no interior, e que a pessoa que respeita, né, a consciência é a única pessoa que pode viver realmente bem. Isso foi há 400 anos antes do próprio cristianismo. Agora, a Selma gostaria de falar o quê? Selma é uma outra psicanalista, né, Selma? Sim. Formada em engenharia, ela descia nas cavernas, né, nas minas, depois puseram ela para fora porque dava azar, né? Então, e virei fã desse seu trabalho de psicoenergética, que junta os conhecimentos que eu tinha antes e os que eu tento aplicar agora, né, no meu trabalho. Então, justamente, nós temos estudado aquele livro do senhor, o Metafísica 2, que trata da questão da energética, né? E onde estávamos vendo justamente esse aspecto duplo de tudo que é ligado à energética, porque já a energia essencial que forma, né, e mantém tudo que existe, né, advinda do Criador, ela tem sempre um aspecto duplo de ação e complementação, né? E assim é a consciência, né? Que o trabalho do senhor é a terapia da consciência, e a consciência também manifesta esse aspecto duplo, quer dizer, não é só a visão dos erros, não é só a visão da psicopatologia que eleva o ser humano, mas também o reconhecimento do que ele tem de bom, belo e verdadeiro, que é ligado ao essencial no interior dele, né? Então esse aspecto da duplicidade é muito impressionante, quando se vê como ele é aplicado em tudo o que existe, na verdade, tudo o que é da natureza, humano, e animal, e vegetal, e cósmico, inclusive, né? Mas a senhora acha que qual a consciência mais importante? É a consciência do bem ou a consciência dos males? Então, a consciência do mal também é um bem. Não, né? Esse é o mais importante. Toda a psicanálise do Freud foi feita para justamente a pessoa ver o mal que tinha e aí, vamos dizer, melhorar de saúde, ter uma vida melhor. Agora, o doutor Giraldo, né? Ele está tossindo aqui desesperadamente. O senhor, quando morou em Nova York, o senhor foi preso lá ou não? Em Nova York não fui preso, doutor Kemper. Fui preso na Colômbia. Porque defendía las personas. No, porque defendía la salud de las personas. Mas estaba lembrando una cosa que el señor mencionaba ahora, doctor Kepe, de ese egocentrismo humano que vivimos todos preocupados un exageradamente por cada uno de nosotros. Entonces lembraba que hoy en día los nutricionistas y los dietistas falan que no somos lo que comemos. Y eso no es verdad. Si fuésemos lo que comemos, teníamos cornos como los bueyes y las vacas, teníamos el cuerpo cubierto de penas como los frangos. E também não somos como o que pensamos. Mas muitos são peludos também. Também. Meio macacos, né? Isso. Mas, em verdade, Dr. Kepe, somos o que agimos. Quando nós chegamos ao outro lado e encontremos com Deus, Deus não vai perguntar, você que comia? Você que pensava? Ele vai pensar, você que fiz por você e você que fiz por seus semelhantes. É exatamente. Então, nós somos o que agimos e o que fazemos por nossos semelhantes. Isso. E temos uma obrigação grande de defender nossos semelhantes. Isso, doutor Geraldo, mesmo que isso implique em perseguições. Não importa se nada. Se a gente quer ajudar o ser humano e fazer o bem para o ser humano, a gente se arrisca a levar lambada. Como exatamente. Diz. Quer dizer, a gente se arrisca a ser atacado e a gente é atacado. É. Então, muita gente diz, mas por que, que você vai fazer isso? Você vai fazer essas denúncias, né? Sobre o mal que as vacinas fazem, sobre o mal que a especulação traz dos bancos, enfim, por que, que vocês vão se arriscar a serem tão perseguidos por esses poderes econômicos e sociais? Porque então vamos ver agora com o doutor Ademar. Doutor Ademar, a sua vida foi eivada no bem ou foi eivada no mal? Ai, agora, confissão pública. Olha que termo bonito, né? Eivada. Eu vejo que assim, a maior parte do ser humano, realmente, a gente nega mais o bem na nossa vida, né? E o único bem, né, que a gente tem, realmente, é aquele que a gente realiza, que nem o senhor sempre fala, né? Então, eu estava pensando num caso aqui que apareceu lá no hospital, de um transtorno de ansiedade muito forte, que acabou se transformando numa síndrome do pânico, né? De uma vendedora que ela era muito pressionada no trabalho, né? E ela também tinha uma censura muito forte, para ter que assinar contratos de vendas de automóveis, né? Aquela pressão toda que a gente já sabe. Então a gente vê que a doença ela tem essa mão dupla, né? Tem a parte social e da pessoa. Então chegou um momento que ela começou a ver o problema só no chefe dela, né? Que ele era o problema da vida dela. Ela se trancou em casa, começou a ter crises violentas, né? De choro, assim, o coração disparava, chegou lá no consultório assim, com um pouco de falta de ar e acompanhada de duas irmãs. E depois que a mãe faleceu, aí a coisa complicou, porque ela via toda a segurança da vida dela na mãe dela, né? Segurança, compreensão e tudo. Aí ela desenvolveu uma síndrome e não conseguia realmente sair de casa. Aí quando chegou no consultório, né? A gente começou exatamente a pesquisar mais essa parte psíquica e vendo que toda essa compreensão, toda essa coisa boa que ela só via na mãe, que ela também negava no interior dela. Aí ela começou a perceber que a felicidade dela não estava fora, mas estava dentro dela. Aí ela conseguiu se acalmar um pouco mais. Mas a gente vê que na sociedade está cheio, né, dessas transtornos de ansiedade que estão ligados à questão econômica, do poder, né, e também na própria pessoa. Agora vamos ver o jornalista, né, o repórter José Ortiz de Camargo Neto. O senhor um dia falou que o senhor cometeu todos os pecados que o mundo pode ter. Menos nunca matou ninguém, né? É. É verdade? Total. Mas não vai continuar nele, não, né? Não, de jeito nenhum. Agora está convertido. Doutor Kepp, sabe o que eu estava pensando hoje? Sobre isso que... Eu estava lendo aquele livro, A Glorificação do Senhor, né? Mas é um livro tão lindo, aquilo é uma poesia, né? Sobre Deus, uma visão científica de Deus. E o senhor trata desse assunto que o senhor falou, que é a voz da consciência e a voz de Deus no interior, né? E... Então, o paraíso é isso, não é, doutor Kepp? Quer dizer, o paraíso não está aqui, ali, no mundo celestial, não sei aonde, nem na Terra. Ele está dentro da pessoa, né? Se ela aceita essa consciência, os sentimentos de Deus dentro dela, os pensamentos, então ela se sente bem, né? E mas... principalmente o que, Ortiz? Só ela... sentir o que é bom? Ela tem que ver os erros para conseguir sentir o que é bom. Ah, né? Mas aí é que está o problema, né? É. Ninguém quer ver suas próprias maldades, né? É. E a doutora Julieta, ela é colombiana. A Sim. senhora é muito querida aqui no Brasil, né? Eu quero muito vocês também. Eu queria lembrar aqui um aforismo que o senhor escreveu no livro O Homem Interior, que fala assim: praticar o bem é visto como algo excepcional. Então, não é que só que nós não queremos enxergar nossos erros, nós não queremos praticar o bem. E, na final, a felicidade nossa está só quando nós servimos aos outros, quando nós praticamos o bem. E agora, a Marcinha Esgrinhela, dentista, O que que a Marcinha gostaria de falar? Ah, eu gostaria de falar que toda vez, né, que a gente escreve, por exemplo, no artigos, assim, no jornal, falando sobre, no jornal Stop, né, que é o Ortiz que é o redator do jornal, tudo, falando sobre essa questão de conservar os dentes naturais, que as pessoas se interessam muito por esses aspectos, que às vezes eles não têm essas informações que pode conservar, né, o dente da pessoa, que tem várias técnicas, né, que pode salvar uma raiz e tudo. E que foi o que aconteceu nesse último jornal, né, que a gente escreveu, implante ou dente natural? Que a pessoa pensa que ela só tem que fazer implante por pinos, assim, no osso. E a gente explicando isso, as pessoas ligaram muito para pedir essas informações, se interessaram muito por essa questão. Mesmo não tendo mais o nervo, né, Marcinha? Isso, devia conservar isso. Enquanto puder, né, aquele dente. É, o máximo possível, né? Agora vamos ver a Luciara. Luciara ainda está contente com o novo casamento? É interessante. Agora tem uma espécie de novela, né? Doutor Kevin. Isso aqui é uma espécie de novela. Cada semana tem um novo capítulo dos casos amorosos, de tudo mais. Tá, tá indo bem. Então, doutor Kep, eu queria comentar sobre o livro O Homem Universal que o senhor escreveu. Eu acho um dos livros mais bonitos que o senhor escreveu, falando sobre a questão de como que a gente conhece uma coisa, né? Como é que o conhecimento chega até nós. E a gente estava comentando sobre isso essa semana na escola, e a gente viu que, por exemplo, como é que a gente sabe que uma pessoa está mentindo para nós? Como é que a gente sabe que a gente teve uma primeira impressão de uma pessoa e depois a gente vê que aquela primeira impressão foi correta? Então, como é que a gente faz uma abstração em cima de alguma coisa? Como é que isso acontece? Então, esse assunto eu levei nas aulas e os meus alunos ficam muito impressionados de ver como que o conhecimento já está dentro da pessoa, como o senhor coloca, né, no Homem Universal. A intuição, né? É, criatividade, insights, é, assim, coisas maravilhosas, sentimentos que as pessoas têm, tudo vem de dentro, já está tudo dentro da pessoa. Então, não é como o evolucionismo fala, que nós nascemos de uma ameba e depois vamos chegar a todo o conhecimento. Mas é como o senhor fala, que nós já viemos das estrelas, né? E que nós temos tomar cuidado para não ser um dia uma ameba também, né? É. Ao contrário. Aí entra a psicopatologia, né? Que impede tudo isso. Então eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes que isso que nós comentamos aqui, tudo isso é tratado em mais profundidade nas escolas terapêuticas Millennium Línguas, porque lá você aprende um idioma, mas só como um pretexto para você aprender muito mais de filosofia, de ciência, até de metafísica, de arte, de história, cultura geral. E, ao mesmo tempo, você fazer uma terapia, porque as sessões de psicanálise integral, quer sejam aqui na CITA, na Sociedade de Trilogia Analítica, quer sejam nas aulas terapêuticas, é um processo, é um método de conscientização. São sessões praticamente de conscientização e que utilizam esse método de interiorização. Você conhecer o exterior através do interior e vice-versa. Conhecer a si mesmo através do espelho que a vida externa pode nos trazer. Essa dialética é muito profícua e vocês vão se surpreender da abertura de horizontes que vocês vão poder ter com os livros, com as aulas e com as sessões de conscientização da trilogia analítica ou psicanálise integral do psicanalista Norberto Kep. Maiores informações no telefone 3032-3616, 3032-3616. Estamos a nossa sede principal na Avenida Rebouças 3819, ao lado do Shopping Center Eldorado. Mais unidades terapêuticas de escolas na Rua Augusta, em Moema, na Chácara Santo Antônio e aqui mesmo na Avenida Rebouças. Até a próxima.